sedenta, venha logo saciar essa fonte cristalina que jamais se secará, pois esse lugar é santo. Jesus Cristo aqui está, essa terra é praça viva, muitos podem se queimar. Queima ele. Queima ele, Senhor, queima ele. Queima ele com fogo do altar. Queima ele, Senhor, queima ele. Ele precisa desse fogo se queimar. Alguém vive a lamentar, dizendo estou em provação, mas o tempo todo passa, criticando seu irmão. Na verdade ele está um tanto quanto embaraçado, precisa nascer de novo, ele tem que ser queimado. Queima ele. Queima ele, Senhor, queima ele. Queima ele, Senhor, no coração. Queima ele, Senhor, queima ele. Ele precisa aprender uma lição. Os dons são maravilhosos, Jesus Cristo é quem nos dá, porém não são passaportes que ao céu nos levará. Não se esqueça que Deus fez uma jumenta falar. Muitos que dizem Senhor não irão no céu entrar. Queima ele. Queima ele, Senhor, queima ele. Queima ele, Senhor, até arder. Queima ele, Senhor, queima ele. Ele precisa muitas coisas aprender. Quem com sapatos de lã aqui conseguiu entrar, com a capa enganadora chegou até se assentar. Sinceramente eu vos digo, quase ele me convenceu, mas quando o fogo caiu, sua capa derreteu. Queima ele. Queima ele, Senhor, queima ele. Queima ele que tira desse lugar. Queima ele, Senhor, queima ele. Em nosso meio ele não pode ficar. Queima ele, Senhor, queima ele.